Essa é minha pra todo o Brasil. Lembro quando foi difícil ter o seu amor, o quanto eu mergulhei na ideia de te conquistar. Mas eu fui tolo, fraco em me envolver por outra alguém. O amor, o calor se foram, eu me tornei seu ex, seu ex. Eu me tornei seu ex, seu ex. Por mais que eu tente, eu não consigo passar um dia sem ter você. Eu me tornei estando com o Marcos Heleno. Lembro quando foi difícil ter o seu amor, o quanto eu mergulhei na ideia de te conquistar. Mas eu fui tolo, fraco em me envolver por outra alguém. O amor no calor se foram, eu me tornei seu ex, eu me tornei seu ex. Por mais que eu tente, eu não consigo passar o dia sem ter você. Eu me tornei que eu tente, eu não consigo passar um dia sem ter você. Eu me tornei seu ex, seu ex. Eu me tornei seu ex, seu ex, da cama dela.